A paz do Senhor, meus irmãos, minhas irmãs, é com grande alegria que nós retomamos a nossa meditação na palavra do Senhor e através dela a nossa comunhão uns com os outros. Lembrando que hoje é comemorado o Dia do Amigo, nosso maior amigo é Jesus. É Ele quem está conosco em todo o tempo. E também, através da nossa comunhão com Ele, nós somos parte do mesmo corpo. E sendo parte do mesmo corpo, somos todos irmãos, irmãs. E é uma bênção podermos viver em comunhão. Queridos, nós vamos compartilhar o capítulo 19 de Atos. E há quatro aspectos fundamentais nesse capítulo que eu já destaco para você. Em primeiro lugar, o batismo. Batismo de Jesus e a unção do Espírito Santo. Em segundo lugar, o ensinamento apostólico e as maravilhas, sinais e maravilhas que Deus opera através dos seus servos. Em terceiro lugar, a estratégia de envio dos discípulos para a realização da tarefa missionária. Nós temos que treinar, capacitar e enviar para que possam realizar a tarefa do Senhor. E em quarto lugar, o tumulto que aconteceu em Éfeso. E que pode acontecer na sua cidade, no seu bairro, em qualquer lugar onde o Evangelho seja pregado com poder, porque quando o Evangelho é pregado com poder, acontece, a batalha espiritual. Vamos então à leitura e nós vamos trabalhar essas quatro ênfases. E aconteceu enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo atravessou as regiões altas e, chegando a Éfeso, encontrou ali alguns discípulos e lhes indagou: recebestes o Espírito na época em que crestes? Ao que eles replicaram: de forma alguma, nem sequer soubemos que existe o Espírito Santo. Diante disso, Paulo questionou: ora, em que tipo de batismo fostes batizados então? E eles declararam: no batismo de João. Então Paulo lhes explicou: o batismo realizado por João foi um batismo de arrependimento. Ele ordenava ao povo que cresce naquele que viria depois dele, ou seja, em Jesus. E compreendendo isso, eles foram batizados em nome do Senhor Jesus. Quando Paulo lhes impôs as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo e começaram a falar em línguas e a profetizar. Eram ao todo cerca de 12 homens. Então nós temos três notas aqui nessa primeira parte que fala sobre o batismo. E eu já leio a nota para você compreender mais sobre esse trecho da Bíblia. Apolo ficou conhecido em Éfeso, o pregador que nós falamos no capítulo anterior, no 18, 24. Apolo ficou conhecido durante o tempo em que Paulo esteve ausente. Ele mudou-se para Corinto antes de Paulo retornar para Éfeso. Mais tarde, entretanto, voltou a Éfeso numa ocasião em que Paulo cumpria sua missão na cidade. Esses discípulos eram seguidores de Jesus, de acordo com a orientação doutrinária de João Batista, como Apolo, antes que Áquila e Priscila o ajudassem a compreender o cumprimento das profecias de Jesus, o Messias. O batismo de João, portanto, era um ritual preparatório, confirmando o arrependimento pelo afastamento de Deus e a consequente adoção de um estilo de vida pecaminoso, como Lucas capítulo 3, versículo 8. Era também uma demonstração pública de necessidade do Evangelho e prontidão para a vinda de Cristo. O batismo afirmava a história redentora de Jesus, o Messias, como está lá em Mateus 3, de 11 a 15, Marcos de 1 a 4. Irmãos e irmãs, então, Apolo, durante um tempo, foi um grande instrumento na mão de Deus, mas durante um tempo, ele que também era missionário, pregador da palavra, e ele pregava a palavra e pregava sobre Jesus segundo aquilo que ele tinha conhecimento. E nós vimos no capítulo 18, no capítulo anterior, ele não tinha o total conhecimento da obra do Espírito Santo. Por isso, todos aqueles que ouviram a sua pregação antes da sua experiência com o Espírito Santo, antes da sua experiência do encontro com Áquila e Priscila, ou Priscila e Áquila, ficaram também conhecendo o Evangelho na perspectiva de Apolo antes dessa experiência com o Espírito, mas claramente centralizando a atenção no arrependimento das obras mortas para fugir da ira vindoura. Mas o batismo de Jesus implica em uma preciosidade maravilhosa, maior do que essa, que o texto diz. Paulo explicou: o batismo realizado por João foi batismo de arrependimento. Ele ordenava ao povo que cresce naquele que viria depois dele, ou seja, em Jesus. E compreendendo isso, eles foram batizados no nome do Senhor Jesus. Quando Paulo lhes impôs as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo e começaram a falar em línguas e a profetizar. Eram ao todo cerca de 12 homens. Irmãos e irmãs, há uma divisão absolutamente desnecessária, absolutamente desnecessária entre as comunidades acerca do batismo no Espírito Santo. O que nós sabemos biblicamente é que Jesus batiza com o Espírito. Logo, sendo batizado em Jesus, nós também seremos batizados pelo Espírito Santo. Agora, qual é a controvérsia? Alguns acreditam que, ao ser batizado, imediatamente a pessoa já recebe o fogo, a unção, o poder do Espírito. E isso é uma verdade para muitas pessoas. Muitos são batizados nas águas mesmo, falando aqui para a maioria das igrejas, ou fazem a sua pública profissão de fé para outras igrejas, e nesse momento, quando entregam a sua vida a Jesus, obviamente recebem também o Espírito Santo, que é a terceira pessoa da Trindade, e recebem imediatamente. Glória a Deus por esses que recebem imediatamente. Glória a Deus por esses que recebem no mesmo dia da sua pública profissão de fé ou do seu batismo de arrependimento das obras mortas, o batismo do novo nascimento, da regeneração. Glória a Deus quando isso acontece no mesmo dia. E pode acontecer, e há milhares de exemplos onde isso aconteceu. Mesmo você verificando entre os apóstolos, eles já tinham se arrependido, eles já tinham confessado a Jesus, eles já pertenciam a Jesus, mas tem a segunda alternativa. Eles esperaram mais 10 dias orando, e aí eles já tinham o Espírito Santo, mas eles foram batizados no Espírito Santo. O que isso quer dizer? Que pode ser imediatamente, glória a Deus, aleluia, tomara que seja imediatamente na vida dos irmãos e das irmãs, e pode ser alguns dias depois, algum tempo depois. Não vamos determinar aqui dias ou semanas ou meses. O fato é que o Espírito Santo, a terceira pessoa da Trindade, vem dar continuidade à obra de Jesus, que é a segunda pessoa da Trindade, que está junto com o Pai, que é a primeira pessoa da Trindade. Então, é uma obra trinitária. E essa obra trinitária, quando nós aceitamos a Jesus como Senhor e Salvador, nós recebemos esse grande presente, que é a presença do Espírito e depois o batismo no Espírito. Portanto, a controvérsia se é no mesmo dia, e aqueles que defendem essa ideia costumam dizer para os outros que não há necessidade de uma segunda experiência. Ora, irmão, por que defender isso? Se o irmão e a irmã já está com o Espírito Santo, mas depois tem uma experiência intensa, ou seja, se ele é submerso na dimensão do Espírito Santo, você não deve se colocar contrário a essa obra. Aqui me junto a Gamaliel. Se essa obra é de Deus, ela vai ser uma bênção na vida desse irmão. Se ela não for de Deus, se for um mero entusiasmo, ela vai acabar por si mesma. Então, aqueles que acreditam que sempre, para todos, tem que ser só no dia da profissão de fé ou no dia do batismo, na água, no mesmo dia, que deixem. Abandonem essa controvérsia e deixem de desvalorizar aqueles que acreditam na segunda etapa, na segunda bênção, vamos dizer assim, além da salvação, depois do batismo. Bom, já mencionei com isso o segundo grupo, que faz parte da controvérsia. O segundo grupo defende que o batismo é uma experiência diferente do batismo de arrependimento, como Paulo está falando aqui. Paulo está dizendo que um batismo era o batismo do arrependimento, mas eles precisavam receber a unção, o fogo, o batismo no Espírito. Só que eles já tinham sido batizados pelo arrependimento com Apolo, e agora, um tempo depois, eles foram batizados no nome do Senhor Jesus, e quando batizados no nome do Senhor Jesus, eles receberam a graça do batismo no Espírito Santo. Então, foi num segundo momento que os irmãos que acreditam na bênção que ocorre como uma segunda etapa também não desvalorizem aqueles que acreditam que acontece tudo imediatamente. Então, enquanto nós ficamos nessa controvérsia infantil, embora seja um tema importantíssimo, nós ficamos gastando tempo e desvalorizando o que, na verdade, é o importante. O que é importante? Que a pessoa se arrependa, que ela abandone os seus maus caminhos, que ela seja. Que ela confesse a Jesus como Salvador pessoal, como Senhor da sua vida, e que ela receba, em nome de Jesus, o batismo no Espírito. Ora, se isso acontecer no dia do batismo, nas águas ou na profissão de fé, glória a Deus, se acontecer Dias depois ou anos depois, glória a Deus. O que importa é que isso aconteça. Isso tem que acontecer. A pessoa tem que ser cheia de Jesus, revestida, plenamente revestida, tendo a Jesus como Senhor da sua vida. Ela não é mais senhora da sua vida, a pessoa não é mais senhora da sua vida, e nada em sua vida exerce a função de senhor ou senhora. Nada nem ninguém oferece mais, ocupa, não é oferece, ocupa a posição de senhor ou senhora. Não. Agora a pessoa permite que Jesus seja o único Senhor e Salvador. Junto com essa graça, vem também a outra graça, que vem com o outro, como disse Jesus. O outro é o Espírito Santo, que dá continuidade à sua obra. E ele, Jesus, batiza no Espírito. Ou seja, você foi batizado em nome de Jesus, foi batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito, ou em nome de Jesus, como nós devemos fazer, como nos ensina a palavra. Ela foi batizada em nome de Jesus, ela recebe o Espírito Santo. O que importa, irmãos, é arrependimento, salvação, batismo no Espírito Santo, fogo, unção e poder. Arrependimento, regeneração, salvação, novo nascimento, fogo, unção e poder que estão unidos na obra trinitária, particularmente ministradas pelo Senhor Jesus e pelo Espírito Santo, claro que com a presença do Pai. Porque Jesus mesmo diz: eu e o Pai somos um. Então não há separação substancial nem essencial entre os três, nem subordinação. Pelo contrário, eles são absolutamente unidos e vivem um em função de amar ao outro e servir ao outro. Portanto, o que importa para nós é que essa obra aconteça. E nós não devemos gastar tempo, perder tempo, pelejando contra o outro. Ah, não acredito que aconteceu tudo no mesmo dia, que foi batizado nas águas e já foi batizado no Espírito. Por que não acredita? Deus pode fazer o que ele quiser. Tem textos na Bíblia que falam sobre isso. Pessoa foi batizada e imediatamente já foi batizada no Espírito. E há pessoas como os apóstolos e como esses discípulos que tinham conhecido a mensagem do arrependimento de João Batista através da mensagem da pregação de Apolo, que depois souberam da mensagem completa e Paulo apenas pôs as mãos sobre eles e eles foram batizados num segundo momento. Então, irmãos, não importa se é no mesmo momento ou num outro momento. O que importa é que a obra aconteça continuamente. Ela continue acontecendo. E depois do batismo, eu diria para você que nós continuamos recebendo revestimentos, novas unções. Uma nova unção é derramada sobre a nossa vida frequentemente quando nós estamos em plena comunhão com Deus. Tá bem? Então, que nós abandonemos a controvérsia e que nós gastemos tempo, e isso às vezes acaba separando denominações, abandonemos a controvérsia, respeitemos a opção de cada denominação, mas fundamentalmente valorizemos o que é necessário valorizar: que a pessoa nasça de novo, através do arrependimento e da fé em Jesus, e que ela receba o batismo de fogo em nome de Jesus. E se torne, de fato, uma nova pessoa, cheia do Espírito Santo e cheia de poder, em nome e para a glória do Senhor. Aleluia. Penso que ficou claro para você. Assim, durante 3 meses, Paulo, versículo 8, frequentou a sinagoga, onde pregava com ousadia e poder, dissertando com eloquência e convencendo a muitos sobre o reino de Deus. Olha que bênção! Ele pregava na sinagoga e muitos se eram convencidos por essa palavra, porque Paulo pregava com ousadia e poder do Espírito. Todavia, alguns deles demonstravam que seus corações estavam petrificados e descrentes e passaram a falar mal do caminho. Os cristãos eram chamados os do caminho, tá bem? Então, quando na sua Bíblia está em letra maiúscula e fala e passaram a falar mal do caminho, está se referindo ao caminho de Jesus, ao caminho da salvação, ao caminho do reino de Deus. Eles passaram a falar mal do caminho por toda a comunidade. Paulo, então, afastou-se deles e, tomando consigo os discípulos, começou a ensinar diariamente na escola de Tirano. E assim procedeu por 2 anos, de forma que todos os habitantes da Ásia pudessem ouvir a palavra do Senhor, tanto judeus como gregos. Deus fazia milagres maravilhosos por meio das mãos de Paulo, de tal maneira que até lenços e aventais que Paulo usava eram levados e colocados sobre os doentes. Estes eram curados de todas as suas enfermidades, assim como os espíritos malignos eram expelidos deles. Opa, que texto maravilhoso para nós, de formação tradicional ou pentecostal. Temos que aprender algumas coisinhas aqui e eu leio para você a nota 6, 7 e 8. O caminho, repito, foi um dos primeiros títulos da igreja primitiva. Judeus e gentios que se convertiam a Jesus eram batizados e passavam a se reunir com frequência para adorar ao Senhor, estudar, encorajar, cooperar uns com os outros. O caminho era uma referência à vida cristã, unindo teologia bíblica e prática diária. Vou repetir, unindo teologia bíblica e prática diária. Um sem o outro não basta, irmão. Não adianta só saber teologia, preciso colocar em prática. E só prática é perigoso se você não tem uma boa formação, porque você pode falar ou fazer bobagem por não conhecer a palavra. Numa dependência absoluta de Jesus, por meio do Espírito Santo que passava a habitar a pessoa de cada crente, e por isso começaram a ser chamados de cristãos. A separação do ambiente da sinagoga deu origem à igreja local, que por cerca de um ano abrigou os convertidos. Tirano era um filósofo grego que havia fundado uma escola para oferecer ao público as suas preleções. O antigo manuscrito grego, conhecido como Código D, acrescenta que as aulas de Paulo iam das 11 às 16, preste atenção, das 11 às 16 horas, 5 horas de aula todos os dias. Certamente, toda essa fundamentação teológica, ministrada ao longo de 2 anos, permitiu à igreja de Éfeso compreender a profundidade da obra de Paulo, em especial sua epístola aos Efésios, anos mais tarde. Só tomando uma aguinha aqui. Irmãos, então vamos lá. Paulo pregava com ousadia e poder. Nós cristãos passamos a ser chamados de os do caminho, mas sempre, até em Atos 18 nós vimos, alguns ficam de coração endurecido. Quando eles ficam de coração endurecido, petrificado, como diz o texto, então Paulo separou aqueles que estavam se convertendo e queriam se aprofundar e ficou dando uma formação intensiva para eles. Uma formação intensiva de 2 anos. Na verdade, ele ficou durante 2 anos e 3 meses ali. Tá bem? Foi o maior período que Paulo ficou. E sinais e prodígios aconteciam, eram feitos pelo ministério do apóstolo Paulo. E até quando levavam peças de roupa de Paulo e colocavam sobre os doentes, as suas enfermidades eram saradas. Então nós vemos aqui a importância da formação e formação intensiva. É impressionante como cada vez mais as pessoas querem gastar cada vez menos tempo para aprender a palavra do Senhor. Cada vez mais as pessoas na pós-modernidade querem gastar cada vez menos tempo. Não há atalho, meu querido irmão, irmã, para isso. A tecnologia, ela vem. A tecnologia não é boa nem má. Ela é boa como instrumental, mas eu digo, o conteúdo dela vai depender não dela mesma, mas de quem colocar o conteúdo nos meios de comunicação, certo? Se isso está correto, então a tecnologia, ela não é um empecilho, ela é um instrumento extremamente útil, pode ser extremamente útil, mas isso não significa que você vai ter como fazer um atalho. O que que eu quero dizer com isso? Você não vai conseguir adquirir grande conhecimento com pouco tempo de estudo. Você tem que se debruçar sobre a matéria que você estuda. Seja em que área for da sua vida. Essa ministração não é só para líderes, é para todos. Então eu digo, seja na área em que você desejar, meu irmão, minha irmã, você vai precisar se debruçar. Não há atalho. O que a tecnologia pode fazer para você é que ela agiliza muito, por exemplo, ela facilita muito o conseguir visualizar documentos que estão numa biblioteca fora do país. Ela facilita em termos de tradução de texto, ela facilita em um milhão de aspectos. Mas você vai ter que se debruçar, mesmo que seja diante do seu laptop, do seu celular, do seu computador, não importa, você tem que se debruçar, você tem que estudar, não tem atalho. As pessoas querem fazer atalho, querem fazer se tornar cristãos maduros, fazendo atalho, não tem como fazer atalho. E essa é uma questão que eu quero que todos vocês pensem, até sobre as nossas programações de capacitação. Às vezes, todo um tempo é gasto para marcar um grande dia de capacitação. Chega lá, é meia hora de aula, 40 minutos de um, 50 minutos de outro, 40 de outro. Aí se vê lá, no mesmo dia, quatro, cinco matérias em três. As pessoas fazem três, quatro matérias, gastam 2 horas e vem meia hora de cada coisa. E acabam não se aprofundando muito em quase nada. Pode ser uma estratégia? Pode. Se você disser para a pessoa que aquilo é uma chave de leitura, como nós estamos fazendo aqui. Você vai ter que continuar sempre estudando, porque eu estou destacando alguma coisa que, se amanhã fosse pregar o mesmo Atos 19, eu destacaria outras, provavelmente, porque o Espírito Santo vai revelando coisas novas. E também cada livro que nós lemos é complementar e nós vamos nos enriquecendo. Então, não há atalho. Gastem tempo com a formação. Gastem tempo com a formação. Gastem tempo com a formação. Essa é a estratégia para a igreja. Bom, uma outra coisa que é importante para o anúncio do evangelho está no versículo 11. Deus fazia maravilhosos milagres. Nós precisamos voltar a experimentar milagres no nosso meio, irmãos. Cada um de vocês, irmão e irmã, você pode orar pela pessoa que está na sua casa antes de tomar uma primeira medicação, que seja para dor de cabeça. Você pode orar e a pessoa melhorar, sarar, ser curada. Eu não estou indo jamais contra a medicação. Só estou dizendo a você que Deus está pronto a operar milagres de uma gripe, de uma dor de cabeça, até a doença mais difícil. Vamos dizer hoje, o coronavírus. Ele está pronto a fazer isso. E eu acredito que ele esteja fazendo isso na vida de muitos cristãos que foram contaminados e não pereceram. Alguns ele está permitindo serem recolhidos, porque Deus vai recolher mesmo e vai apressar. E muitos são pessoas de uma santidade tremenda, tremenda, maravilhosa. E o Senhor já vai recolhendo, porque muitos serão recolhidos. O Senhor vai antecipar os dias. Então, ele pode estar recolhendo muitos, mas eu tenho certeza absoluta que ele está pondo a mão em muitos cristãos, em muita gente por quem nós cristãos oramos, e elas poderiam ter ido à morte e não foram por um milagre maravilhoso do Senhor. Porque Deus faz milagre e Deus opera através de você, irmão e irmã. Então nós precisamos voltar ao momento dos milagres. Por isso que eu disse que é uma lição para nós de formação tradicional e pentecostal, porque até os pentecostais eu vejo que estamos valorizando cada dia que passa menos e dando menos espaço para o milagre. E precisamos dar espaço para o milagre, para os sinais e para as maravilhas. Ao ponto de nós crermos que se lenços e aventais de Paulo eram levados e os doentes eram curados, ora, por que ter também ficarmos cheios de pudor e ficarmos cheios de dedos e ficarmos cheios de constrangimento de fazer isso né, receio de associar com determinada denominação neopentecostal, que tem má fama e que costuma retirar dinheiro do povo. E, bom, cada um vai prestar testemunho perante Deus. Mas se uma coisa os neopentecostais que estão nos ouvindo precisam ser aplaudidos, eu estou aplaudindo vocês agora, é que vocês não têm medo do sinal e da maravilha e creem mesmo na utilização, que seja de um lenço ou de um avental. Creem com essa simplicidade de que, ao colocar sobre você um lenço, um avental, você vai ser curado. E nós, tradicionais e pentecostais históricos, ficamos ainda receosos e cheios de dedos. Chega, irmãos! Jesus está voltando, não temos mais tempo para ficar cheio de dedos. Dê uma palavra de ordem, basta uma palavra do Senhor por telefone. Eu me lembro, uma vez eu estava com uma forte dor de cabeça. Estava na casa da minha tia, que mora em Atibaia. Ela ligou para o pastor dela. E quando ela ligou para o pastor e ela colocou o telefone no meu ouvido, o pastor orou, repreendeu a enfermidade pelo telefone imediatamente. Mas eu estava com uma dor, irmãos, e minha família sabe disso, na infância eu tinha fortes enxaquecas, eram coisas assim que nada passava, nada passava. E ele deu uma palavra e imediatamente eu fui curado e daqui a pouco eu estava brincando com meus primos. Ainda hoje é assim. Basta uma palavra de Jesus e os peixes vêm para a rede. Basta uma palavra de ordem e o coronavírus vai ser extirpado do nosso meio. E nós liberamos essa palavra agora. Se você estiver concordando, nós repreendemos. Só temos que entender uma coisa, que algumas pestilências estão previstas e já estão ministradas até no blog, algumas pestes, como fenômenos cósmicos e outras coisas, vão acontecer como sinais antecipados da volta de Jesus, sinais que revelam a volta de Jesus. Então nós repreendemos e nós vamos ver a Deus operar a cura em milhares de pessoas, em milhares. Agora, eu ministro a cura em nome de Jesus sobre milhares de pessoas. Todo aquele que ouvir agora, leve para o seu parente que está acamado agora, ele vai receber a palavra da cura e vai ser curado agora, em nome de Jesus, seja de que enfermidade for. Seja de que enfermidade for, você está curado em nome de Jesus. Você vai levantar do seu leito curado em nome de Jesus. O nosso Deus é o Deus de milagres. Agora, todos entendam uma coisa: Deus é soberano. Uma palavra dele basta para operar isso. Um lenço de um homem de Deus basta, mas a soberania de Deus também pode estabelecer que é o momento para aquela pessoa e Deus sabe o porquê é o momento. Porque Deus conhece o futuro que nós não conhecemos. Como isso pode ser estratégico. Muitas vezes importante, doloroso, mas estratégico e importante para o ente da família que ficou, para que ele possa ir procurar ajuda e se converter, e se isso não acontecesse, talvez não fosse se converter, para um filho. Deus sabe, eu tô dando um exemplo. Há centenas de exemplos, milhares, que só a mente do Senhor sabe. Eu não sei. Há milhares de situações que podem estar no propósito de Deus e que nós não sabemos, e esse é o motivo pelo qual tudo não acontece como nós vamos declarar. Mas creia, porque quando você crê, você experimenta. Nós temos ministrado ao longo dos anos e temos experimentado, até com coisas inanimadas. Que não funcionam, nós damos uma ordem, elas passam a funcionar. Assim como tempestades no mar ou coisas desse gênero, tá bem? Tudo está debaixo da autoridade do Senhor. Tudo. Fenômenos, grandes chuvas, grande seca, tudo. Nós podemos orar sobre tudo e vamos ver sinais e maravilhas. Nós temos que viver nessa perspectiva. E quando nós oramos, oramos, oramos, oramos com fé e não aconteceu? Bom, aí você agradeça e louve ao Senhor. Louve também, porque você vai entender, era necessário que isso acontecesse. Era necessário. Aleluia. Eu dou glória por esse momento. Por ter compartilhado isso com vocês. Então, o objetivo da escola de Paulo foi preparar evangelizadores, discipuladores como ele, pastores, líderes para a igreja. 2 anos e 3 meses foi o período mais longo que Paulo permaneceu em uma só localidade com o propósito missionário. Parte da estratégia missionária internacional de Paulo tinha a ver com sua prioridade em evangelizar os crentes nos grandes centros urbanos. Evangelizar as pessoas, perdão, para que se tornassem crentes cristãos nos grandes centros urbanos, nos grandes centros comerciais, culturais da época. Por quê, pastor? Porque aí os vários grupos cristãos que iam surgindo nas grandes cidades imediatamente cuidavam de levar o evangelho para o interior, para as zonas rurais, para as regiões adjacentes, as igrejas de Colossos, Hierápolis, Laodiceia, fundadas por Epáfras, amigo e cooperador de Paulo, são um notável exemplo do valor do investimento no discipulado e no ensino da palavra. Então, ele trabalhava muito em centros estratégicos e depois sabia que os discipuladores iam levar adiante. Mas é preciso gastar tempo para formar as pessoas. Amém? Glória a Deus. Versículo 13. E alguns judeus que peregrinavam praticando exorcismo tentaram invocar o nome do Senhor Jesus sobre os tomados por espíritos malignos, mandando: Esconjuro-vos por Jesus a quem Paulo prega. Os que assim procediam eram os 7 filhos de um judeu chamado Seva, um dos chefes dos sacerdotes dos judeus. Certo dia, um daqueles espíritos demoníacos lhes respondeu: Jesus eu conheço, Paulo sei quem é. No entanto, vós, quem sois? Então o endemoniado avançou sobre eles, os dominou e os agrediu com tamanha violência que desnudos e feridos fugiram daquela casa. Assim que esse acontecimento se tornou conhecido de todos os judeus e gregos que habitavam em Éfeso, toda a população foi tomada de grande temor e o nome do Senhor Jesus era engrandecido. Irmãos e irmãs, mais um golinho d'água aqui. Na batalha espiritual, não basta dizer em nome de Jesus, não, ou em nome do pastor da sua igreja, ou em nome de algum líder que você reconhece, do pastor, da missionária, que você gosta muito, que tem muito poder e autoridade. Não basta, não. Na batalha espiritual, o inimigo sabe quem tem poder e autoridade, quem já está vivendo na graça de Jesus, na unção, não que essas pessoas sejam perfeitas, não que essas pessoas sejam impecáveis já, não que essas pessoas não tenham ainda áreas a serem transformadas. O próprio Paulo fala dele mesmo como quem tem, mas o diabo sabe quem tem autoridade para repreendê-lo e sabe quem não tem. Então, muito cuidado. E por isso nós temos que ter muito cuidado quando levantamos líderes. Nós não levantamos líderes sem a devida capacitação e sem muita cobertura de oração. Nada disso é possível, porque senão vai passar vergonha. O diabo vai falar: ó, eu conheço a Jesus, eu conheço tal líder, eu conheço Paulo, conheço Pedro, conheço esses que estão na Bíblia, conheço Davi, mas você, eu não sei quem é. Então, eu não estou falando para você ficar com medo na hora da batalha espiritual. Ore em nome de Jesus e creia. Mas isso é consequência de um relacionamento com ele. Não vá para cima só na confiança de que o nome dele basta, ou quem vem de uma tradição católica, o crucifixo basta. Não basta, não. Não basta, não. Ou só quem vem de uma outra tradição ortodoxa, por exemplo, o terço basta. Não basta só ele, não. O incenso não basta, não. É preciso a sua vida. É preciso a sua vida é o verdadeiro instrumento de autoridade que Deus utiliza, tá bem? Muitos dos que creram, assim que chegavam, começavam a confessar e a declarar em público suas más obras praticadas. Esse é o sinal da conversão, irmãos e irmãs. Quando a pessoa se converte, imediatamente ela começa a confessar. Isso é imediato. Se converteu de verdade, começa a verificar que está errado, que está em pecado, e começa a declarar. Começa a confessar, começa a declarar em público, às vezes, ou particularmente começa a mudar de vida e depois em público. E ela começa a praticar uma nova vida, viver uma nova vida. Da mesma forma, versículo 19, muitos dos que haviam se dedicado ao ocultismo, reunindo seus livros de magia, os queimaram diante de toda a comunidade reunida. Calculados os seus preços, chegou-se à estimativa de que o valor total equivalia a 50 mil moedas de prata. E assim a palavra do Senhor era grandemente propagada e prevalecia poderosamente. Sabe, irmãos, numa sociedade civil, eu tenho dito para vocês, nós temos que respeitar o direito de todos praticarem aquilo que acreditam. Muito importante isso. Respeite. Agora, o Deus que for de verdade vai fazer a obra e vai se manifestar verdadeiramente. E a pessoa que está envolvida com algo que não é da vontade de Deus poderá se converter a Jesus e abandonar toda a prática de ocultismo, toda a prática de magia, toda a prática contrária à vontade do Senhor, toda a prática de necromancia. Todo lançamento de sorte e essas coisas, ele pode abandonar tudo isso por causa de Jesus, se convertendo a Jesus. Às vezes converte uma pessoa e toda a família que era envolvida com isso. Então não é preciso proibir ninguém. Isso não é o caminho. Esse não foi o caminho de Jesus. Jesus não ensinou assim. Ele não saiu dizendo para os discípulos: ó, vão por aí e destruam todos as pessoas que não pensam igual a nós. Não. Até no Antigo Testamento ainda havia isso, porque a revelação plena não havia se dado. Então, em alguns momentos de embate, também se combatiam as estatuetas, as divindades, e se retiravam porque era um símbolo do maligno e era a maneira como eles compreendiam para retirar aquele vínculo maligno dali. Mas não é necessário. É necessário que a pessoa se converta. O que a pessoa precisa é se converter a Jesus. Se ela se converter a Jesus, ela vai retirar. Preste atenção, ela vai retirar. Ela vai retirar, ela vai abandonar, ela vai abandonar aquilo que não vai mais dar paz ao coração dela. É assim que nós temos que proceder. E o Evangelho, a palavra do Senhor, vai sendo propagada grandemente, vai prevalecendo. Quem prevalece poderosamente é o Senhor, e prevalecendo ele poderosamente, as outras coisas, os outros chamados deuses, ídolos, acabam sucumbindo. As divindades acabam desaparecendo com o passar dos séculos, dos anos, das décadas, dos séculos. Porque só a verdade permanece. E só Jesus é a verdade. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Tá bem? Aleluia. Outra parte da estratégia de Paulo é o envio dos seus discípulos. Versículo 21 e 22 falam disso. Passados esses acontecimentos, Paulo decidiu, no seu espírito, ir para Jerusalém, passando pela Macedônia e pela Acaia, e projetava, depois de haver estado ali, É necessário igualmente que eu veja Roma. E enviando à Macedônia dois dos seus cooperadores, Timóteo e Erasto, ficou por mais algum tempo na província da Ásia. Então chega um momento onde você vai delegando funções aos discípulos e eles vão realizando. É parte da estratégia missionária, capacitar para depois enviar. Tá bem? Capacitar para depois enviar. Quanto a Erasto, para você saber, havia sido um administrador na cidade de Corinto por algum tempo. Olha só que beleza, uma pessoa estratégica que se converteu. Após seu mandato, deixou a cidade e retornou tempos mais tarde. Nesse momento, está de passagem por Corinto, vindo da Macedônia com Timóteo. Lucas não narra as dificuldades mencionadas, tampouco os problemas enfrentados aqui pela igreja em Corinto. Aqui ele não narrou todas as questões que nós vamos ver lá no livro de Coríntios. Tá bem? E o último ponto, esse é o terceiro, o envio, né? Nós já vimos o primeiro. Voltando para você lembrar a importância do batismo, do arrependimento, do fruto do arrependimento até a plena unção, o batismo de fogo do Espírito Santo, a unção do Espírito Santo, o poder do Espírito Santo, o batismo completo, batismo de Jesus, que leva do arrependimento ao fogo do Espírito, que é o batismo no Espírito Santo. Em segundo lugar, nós vimos que a igreja primitiva operava sinais e maravilhas. Mesmo com oposição, ela operava sinais e maravilhas. Nós temos que voltar a operar sinais e maravilhas, mesmo com oposição. O terceiro ponto, eu destaco no 21 e 22, dizendo a você que é parte da estratégia capacitar e enviar. Timóteo e Erasto foram enviados para um lugar enquanto Paulo fez o outro lugar. E em quarto lugar, para finalizar, o tumulto que vai acontecer. Esse aqui eu nem vou precisar explicar, eu só vou ler para você. Por quê? Porque é um tumulto mesmo que acontece por causa da pregação do Evangelho e porque isso trouxe consequências tremendas, a conversão de muitas pessoas a Jesus Cristo e o abandono da fé. Em Diana de Éfeso, por exemplo, vamos ler o texto, você já vai entender, mas quando eles se convertem, se tornam cristãos e abandonam a idolatria, eles param de consumir também objetos idolátricos, eles param de consumir amuletos, param de consumir estatuetas da deusa, e isso causa um alvoroço na cidade. Isso acontece quando nós pregamos o evangelho vivo, isso acontece. E muita gente que ganha dinheiro com isso acaba se perturbando. Vamos ver? Versículo 23 até o final. Só mais um golinho de água. Naquele tempo, aconteceu grande alvoroço por causa do caminho. Um ourive chamado Demétrio, que confeccionava miniaturas de prata no templo de Diana e proporcionava grandes lucros aos artífices, promoveu uma reunião destes com os demais trabalhadores dessa profissão e lhes declarou: Senhores, sabeis que deste ofício vem o nosso ganho, ou, na sua Bíblia, enriquecimento. E estáis observando e ouvindo que não apenas em Éfeso, como também em quase toda a província da Ásia, esse indivíduo, Paulo, tem persuadido e alterado o modo de viver de muitas pessoas, afirmando que deuses feitos por mãos humanas não têm poder divino. Irmãos, olhem só. Muitas pessoas em toda a província da Ásia tem alterado o seu modo de viver. E estão ficando convencidas que deuses feitos por mãos humanas não têm poder divino. Claro que não. E na medida que a pessoa aceitava e conhecia o Evangelho agora, plenamente, ela fala: opa, então não quero mais participar disso. E aí deixava de consumir. Diz ele assim, no versículo 27, ao continuar isso, corremos o risco de ver não apenas nossa arte perder o prestígio que ostenta diante de todos, como também de o templo de a grande deusa Diana, chamada Diana de Éfeso, tá bem? Cair em descrédito. E mais, de a própria deusa, hoje adorada em toda a província da Ásia e em todo o mundo, ser destituída de sua majestade divina. Assim que ouviram isso, foram tomados de grande ira e começaram a exclamar: Grande é a Diana dos Efésios! Grande é a Diana de Éfeso! Grande é a Diana dos Efésios! Eles ficavam gritando, ficaram irados e tentaram preservar a sua divindade. E partiram por um ato mais violento. Rapidamente, toda a cidade foi envolvida por absoluto alvoroço. O povo correu alucinado para o teatro, arrastando os companheiros de ministério de Paulo, os macedônios Gaio e Aristarco. Então, Paulo quis apresentar-se à multidão, mas os discípulos o contiveram. Também alguns dos oficiais religiosos romanos, amigos de Paulo, chegaram a mandar-lhe um recado expresso, rogando-lhe que não arriscasse ir ao teatro. A assembleia estava em total confusão. Uns gritavam de uma forma, outros protestavam de outra, e a maior parte das pessoas nem sabia ao certo por que estavam concentradas ali. É quando estoura a boiada, né, irmãos e irmãs? Quando tem tumulto, o povo entra atrás do tumulto e vai, e alguns estão com uma determinada intenção, outros nem sabem por que estão ali. Bem, um grupo saído da multidão julgou que Alexandre fora o causador daquele tumulto. Quando os judeus o impeliram para que fosse à frente, ele, por sua vez, fazia sinal com as mãos, solicitando silêncio ao povo para que pudesse expressar sua defesa pública. Todavia, assim que perceberam que ele era judeu, todos a uma só voz exclamaram durante quase 2 horas sem parar: Grande é a Diana dos Efésios. Então, o secretário-geral da cidade acalmou a multidão e ponderou-lhes: Caros cidadãos efésios, quem porventura desconhece que a cidade de Éfeso é guardiã do templo da grande Ártemis e da sua imagem que caiu de Zeus? Portanto, considerando que esses acontecimentos são inegáveis, convém que vos aquieteis e nada façais irrefletidamente. Foi muito sábio aqui o responsável pela cidade. Não precisam fazer nada, senão eles partiriam para a violência. Porque esses homens que aqui trouxestes não são ladrões de templos, nem tampouco blasfemaram contra a nossa deusa. Assim, se Demétrio e os artífices que o acompanham têm alguma queixa contra alguém, os tribunais estão abertos e há procônsules para isso. Eles que apresentem suas denúncias ali. Contudo, caso haja qualquer outro pleito, este deverá ser decidido em assembleia regular, conforme a lei, porquanto, da forma como estamos procedendo, corremos o perigo de sermos acusados de perturbar a ordem pública, tendo em vista o tumulto ocorrido hoje. E nesse caso, não nos haveria motivo razoável que pudéssemos alegar para justificar tamanha movimentação do povo. E, tendo dito isso, desfez a assembleia. Glória a Deus pela vida e pela sabedoria do secretário-geral da cidade, senão poderia ter acontecido uma tragédia ali. Porque quando as pessoas se juntam em multidão e são insufladas, elas podem cometer atos bárbaros. E aqui, por causa de Diana de Éfeso, eles estavam ficando enlouquecidos, porque na medida que as pessoas iam se convertendo a Jesus, elas abandonavam a idolatria a Diana de Éfeso, tá bem? Bom, para que você feche o seu conhecimento por hoje, depois você se aprofunde mais, porque sempre é necessário. Alguns dos homens mais ricos e influentes da província eram escolhidos anualmente para organizar e promover o culto ao imperador, uma divindade para os romanos. Isso também acontecia. Tornavam-se, portanto, sacerdotes, reuniam-se em concílio e eram chamados em grego asiarcon, asiarcas, como aparece em algumas versões, asiarcon ou asiarcas. Os gregos tinham o costume de resolver todos os assuntos da cidade em reuniões comunitárias e democráticas. Esse era um grande avanço, sem dúvida nenhuma, que a sociedade grega já tinha. Eles decidiam através do voto direto de cada cidadão. Nessas reuniões, eram ouvidas todas as ideias sobre um determinado assunto a ser considerado, e a proposta mais votada vencia o pleito. Essas reuniões passaram a ser conhecidas pelo termo secular grego eclésia ou eclesia, que para nós em português é igreja. Com o passar do tempo, os convertidos cristãos passaram também a promover frequentes reuniões legislativas e deliberativas, convidando seus membros para irem à eclesia. Na Igreja de Cristo, entretanto, deve prevalecer a vontade de Deus, especialmente a revelada em sua palavra. Então, a eclésia ou eclesia, para os gregos, era um local de assembleia, tá bem? É um local de assembleia onde eles votavam sobre determinada matéria. Para nós, não é um local de assembleia, para nós é um local de culto e adoração. É uma assembleia do Senhor, uma assembleia de Deus. Sem querer aqui puxar a sardinha, mas é o nome mesmo, é uma assembleia do Senhor. É uma assembleia de Deus. O principal oficial executivo da assembleia, uma espécie de secretário maior da prefeitura da cidade, era também um intermediário legal entre o povo de Éfeso e Roma. Algumas versões trazem a expressão escrivão da cidade. Certamente, a serenidade garantiu, né, e apontou o perigo das atitudes ilegais e injustas. Perdão, irmãos, escrivão da cidade, devido à função de registrar. Eu pulei um pedaço aqui por causa da minha visão, tá bem? Então, deixa eu ler de novo para você entender legal. O principal oficial executivo da Assembleia, uma espécie de secretário maior na prefeitura da cidade, era também um intermediário legal entre o povo de Éfeso e Roma. Joia. Algumas versões trazem a expressão escrivão da cidade, certamente devido a sua função de registrar e publicar as decisões dos cidadãos tomadas nas assembleias. Sabiamente, preservou a serenidade e apontou o perigo das atitudes ilegais e injustas. Agora você entendeu que eu tinha pulado uma linha. Tive que aproximar aqui a visão da Bíblia, os olhos da Bíblia. Éfeso havia recebido o título de cidade guardiã do templo de Diana, e por isso gozava de certa autonomia e outros privilégios políticos e econômicos. Então, imagine o que isso implica. Imagina o que implicava essa conversão de muita gente aos cristãos. Grandes implicações para o comércio e grandes implicações futuras socialmente, até economicamente, né, e politicamente. Algumas versões preservam a expressão literal grega sacrílegos ou roubadores de templo, que é o que o secretário-geral da cidade diz. Olha, eles não são ladrões, roubadores de templo, que nesse caso não é necessária e dificulta o entendimento imediato do texto. Éfeso era a capital do Império Romano na província da Ásia e, por isso, a sede do Procônsul. As assembleias ordinárias eram realizadas normalmente 3 vezes por semana, deixando uma semana do mês para a realização das assembleias extraordinárias. A proclamação da verdade, irmãos e irmãs, por si só faz o trabalho de desmascarar as falsas doutrinas e exaltar a palavra de Deus. Ao pregar a verdade, eles não podem ser considerados blasfemos. Aleluia. Então você veja o que pode acontecer, a transformação que pode acontecer se nós seguirmos o modelo da igreja primitiva. Para tanto, eu repito as quatro proposições. Número um, precisamos que as pessoas se convertam de fato, nasçam de novo, se arrependam e sejam batizados no Espírito Santo. Número dois, que a igreja viva acompanhada pelo poder do Espírito e realizando sinais e maravilhas, para que se mostre que o nosso Senhor é de fato o único Senhor e Criador do céu e da terra e soberano sobre todas as coisas. Em terceiro, uma estratégia missionária é capacitar e enviar os capacitados para realizarem a obra. Esse é o modelo da igreja primitiva. É esse modelo que nós temos que seguir. Em quarto, tudo isso acontecendo, as cidades vão sendo impactadas pelo Evangelho. O seu bairro é impactado, sua cidade, seu país é impactado. E isso causa um tumulto num primeiro momento. Mas depois vai se apaziguando na medida em que o número maior de cristãos vai se convertendo, crescendo, crescendo, crescendo, e as pessoas vão abandonando. Há países onde já não há mais nenhum culto que não seja o culto ao Senhor, o nosso Deus. Então, mas não porque seja proibido, simplesmente porque todos se converteram. E pequenas localidades, pequenas ilhas também, onde já houve plena conversão. Nós sonhamos que isso aconteça com todos. Esse é o nosso sonho, a nossa oração, nossa expectativa. A Bíblia mesmo diz que isso não deve necessariamente acontecer com todos, tá bem? Tem o joio e o trigo, aqui teria mil exemplos para dar a você. É bem provável que nós não tenhamos todos convertidos, mas, mesmo assim, Como nós não devemos pensar nos que vão recusar, nós temos que trabalhar para que todos se convertam. Trabalhar incansavelmente para que todos se convertam a Jesus. E aqueles que quiserem, aleluia. Quem não quiser, que o Senhor depois faça o que tiver que fazer, né, no dia do juízo final. Queridos, espero que esse capítulo tenha abençoado você, e esse é um modelo da igreja primitiva que deve ser seguido pela nossa igreja hoje, para sermos uma igreja missionária, uma igreja abençoada, santificada, uma igreja marcada pelo poder do Espírito, uma igreja que realiza sinais e maravilhas, que capacita e comissiona e que transforma a vida das cidades e acaba com cultos que, até bem intencionados, podem ser, ou expressão da crença de muitas pessoas, segundo a sua formação, mas que não são verdadeiros, o que vai acontecer é que elas serão transformadas. Isso deve acontecer com a expansão do Evangelho. Espero que isso aconteça no seu bairro o mais rápido possível, na sua cidade, no Brasil e nas nações que nos acompanham. Vamos orar? Senhor, em nome de Jesus, eu libero uma palavra para que essas quatro verdades espirituais expressas em Atos 19 se concretizem na vida de cada irmão e irmã, na vida de cada igreja, em cada bairro, em cada cidade, país e nação. De tal maneira, Senhor, que o teu evangelho seja conhecido e reconhecido e Jesus seja aceito como Senhor e Salvador. E na medida que ele for aceito e as pessoas forem batizadas pelo Espírito Santo, Senhor, elas sejam treinadas, capacitadas, se tornem discípulos maduros, fiéis e também continuem a propagar a outros e a outros e a outros e a outros, para que nós tenhamos o maior número de pessoas salvas para viverem contigo eternamente. Nós liberamos uma palavra, nós oramos, nós ministramos uma palavra de fé agora nessa direção, em nome de Jesus. Amém. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão, a consolação, o poder, a unção, o batismo no Espírito Santo, seja sobre nós, sobre todo o povo de Deus espalhado sobre a terra, e assim permaneça hoje e eternamente. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Amém.